esta guardia y vamos a preparar el ángulo. autorizado, decola da 90, curva direita na rua 1 do São João Alepo. Ele é pro piloto, logo conquista. 5075, 208, acontece. Autorizado, Paulo Mozero, presidente da Moro, Elenco, conforme fora da conquista. 075-208, controle. Qual é a chave pronta? Chegando. Chamará o mesmo, beleza? Charedo 2228, 41, Pelvice, Fole de Automobil, alteração voador. Parte 3, parte 1 Índia, no ponto de espera, chame pronto. Passaria 2228, ajuste no 017. Parte 3, parte 1 Índia, 10117, ajuste, já depois está pronto. Ponto de espera, 2228. Posso esperar para o outro 2228. Passaria 2228, autorizada a linha de colapso, estudo zero. Vento 100 graus, 4 nós. Estudo zero, linha de colapso, 2228. Passaria 2228. 2228, leve da estação, vai ficar. Vamos se... Vamos ativar e vai... Vai subir o 180, passarei. Chegada com o Radio 1 para o número de 1060, ajusta o número 1097. O 1070 está autorizado a final do procedimento aéreo-sexual. Deixa o 0 de separar 2 ou 100, altímetro 1017, está cancelada a injeção de nível na posição do TAP, no ponto estabilizado. 2017, cancelado esse próximo TAP, vai reportar essa brigada aí. Autorizar a descida para o nível de voo 050. 908, qual o telegrama que nós estamos na terra essa questão? Deixando a zero, você para 2 ou 3, ao seu número 0107, você pode estar desado. Prosseguindo ILS com isso, porém, quando for a execução, procedimento sistema autorizado, quando você está controlando com tantas vezes, infiltrações de sequenciamento poderia atrapalhar o andamento do tráfego. Até 170, pós 14, direita, alvo de 10, portão 3. Alvo de 10, portão 3. Sai, portão 228, chama agora o centro, Recife, 128, décima 8, caso negativo, 1-3, 5, décima 3. Azul é 908, eu chamo agora todo 118, vai filmar o 95. Minha aproximação ajuste no 07. Corte visual com o campo. No 07, a parte visual do 008. Está estando no reboque no portão 2, está autorizado até o pé de 3. Reporte o tempo. Ok, estando no fim, senhor. Reporte o tempo. Um abraço. Azul 6908, pouso autorizado. Pistola 0, vento 1, 0 graus, 7 mais. Livre pouso no 0, azul 6908. Bruno 592, controle Salvador, com identificação nessa via chegada a Boné de Uno, para o mesmo de voo 050, ajusta a altura do trono 07. 192 é autorizado, vou abrir para o pick-up. Azul 6908, sonho 21, ele vai à direita, Alfa Kilo Parte 3, posição 3V. Alfa Kilo Parte 3, Parte 3V, Azul 6908. É do lado da semana, eu vou falar com o seu Parte 3. É do lado da semana, eu vou conferir a posição do Parte 3. Fico com o meu. Tente. Ronaldo 2, está controlado 04, por 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Vamos no seu rápido. Vamos, então, com essa informação, suas posições estão sendo intercortadas. Quando vai participar? Continua. Steven, o 592 está me ouvindo mesmo? Claro, eu sei. Boa noite, são 3520, quem está bravo para o 150. São 3520, controle Salvador, com a identificação. Deixa eu ver a chegada do Médio 1 para o 2050, ajuste a assinatura no 017. 017, desse dia para 1500, por quê? Nível de voo 050. 050. Hugo, 1592, está estabilizado, avistando. Vamos 592, chama agora a torre, 118, decimal, 95. 1-9-5-1-5-1-5-9-2. Salvador, muito boa noite, com 1592, estabilizado e visual. 1592, pouso autorizado, pista 0, vento de proa com 6200. Autorizado, pouso, pista 10. Amador ground, go 1192. Bravo, information. Pronto. Centro Controle? Bom, 1192. Bravo Information, Equipe do Recife. Bom, 192, you are on Salvador Approach Frequency.